profunda ao meu ser. Cristo, meu mestre, me ensina a viver. Teu é o meu coração, Senhor, me entrego a ti. Mais vale estar aos teus pés. Mais que tudo que eu possa amar.